Daqui a um minuto, Copa Brasília. Tem 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho, até mais. Azul 2771, não? Eu sigo 2771. Curva direita pro A330. Direita 330, 2771. Salvador, boa tarde, Golno 255, final da 10, aviso. Voo 1255, boa tarde. Já chegou avistado, autorizado, pouso na pista 0, vento 090 graus, 13 nós. Sente livre, posição 0, Golno 255. Solo Salvador, azul 2788, solicita pushback e acionamento. Autorizado, parte 3, chama para o táxi, 2788. Vente autorizado, pushback e acionamento. O 1867, copia. Autorizado Brasília, nível de voo 360, conforme rota do plano. Subida com transição Elefa, primeira curva à direita, código 551 e o controle no 208. Fala, senhora, autorizadora. Nível de voo 360, rota do plano de voo. A seta é a sua transição Elefa, primeira curva à direita, código no ar, transforma 551 e o controle 1208, 867. Correto para posicionamento, 267. Se mantém a nível de voo 060. Whisky Charlie Papá está visível algum campo? Confirmo. Whisky Charlie Papá complete, chame torre em 11895. 118, decimal 95, chame de acordo. Passara Palitana, meu cordial, boa tarde. Passara, meu outro Charlie Papá. Romeu Whisky Charlie Papá, boa tarde, ajuste 1016, vento do aeródromo 1000 graus, 139, autorizado final no 7, reporte através da EMA. O senhor vai reportar através da EMA. Pode pôr o permanece 1820, confira. Romeu Whisky Charlie Papá, tem condições de prosseguir final evitando reduções? Vamos lá. Gente, agilizando, chame final de 2017. Vai passar final de 2017, Charlie Papá. Autorizado, direto para mim, mas direto para Romeu, me escuta permanente. Confirma. 224, direita, solo Salvador. 121, decimal 1. Direita, 21, 1. 255. Nordeste de Salvador, mantém as condições visuais, chame o controle Aracaju. 120, decimal 3, bom voo. 5, altimetro no 0, 16. Ciente, autorizado 43, partiu 1, linha Índia. Estou em 18 decimal 95, ajuste 1016, azul 2788. Boa tarde, eu vou 1255, Libra. 1255, táxi via Alfa Juliette, porta 4. Alfa Juliette para o 4, 255. 3216, mantenha o perfil da saída, chama centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45, bom voo. Azul 2771, estabilizado afinal. Azul 2771, chame torre em 11895, boa tarde. 395, obrigado. 771 na final. Azul 2771, ajuste no 0116. Continue a aproximação, informa o tráfego, Bravo Eco 58. E curta final no 7, sem interferência na sua aproximação. Cliente 2771, no baixado travado. Curtíssimo da La 7, que é baixado travado, Whisky Charlie Papá. Cliente Papá Romeo, Whisky Charlie Papá, autorizado pouso pista 17, vento 110 graus, 129. Pouso de pouso da Cira La 7, Whisky Charlie Papá. Torre Salvador, Azul 2788, está pronto para a espera da 120. Cliente Azul 2788, mantenha a ponte espera da pista 10, vamos até aí da companhia já passou externo. Cliente, vai bater o ponto de espera da 10, Azul 2788. Piscina 254, senhor. Centro Recife, 125, decimal 1, boa tarde. 125, boa tarde, Serena 254. E o controle, 120, decimal 8. Copiou, para a conquista, 1180, conforme a rota, decolando da pista 2, curva direita, intercepta água, releva 5523, transponder, controle, Salvador, 208, CTG, 2230, passarei. Controle 2230, CTG, mais correto, para posicionamento. Vai, Sara, remoto com a Salvador, 255. 255, prossiga. Para informação, dentro do través da Eco, há vários, o asfalto está bem danificado e tem bastante FOD solto ali, asfalto quebrado. Deixa eu informar aí para a Aero, obrigada pela informação. O senhor tem condições de taxiar por aí com segurança? Sei que a gente deu uma desviada ali, mas é que realmente é fácil o motor ingerir ali o asfalto solto. Pode deixar, a gente vai informar aí para a Aero para ver se recolhe esses veículos soltos. Muito obrigada pela informação. Siga o táxi, Alfa Juliette, portão 04. Disponha para seguir na 04, 2530. Cuidado, 6320. Gente, após a passagem do prazo, com a linha, mantém pista no 0, azul 2782. Autorizado a decolar a pista 10, vento 090 graus, 149. Gente, autorizado a decolagem pista 10, azul 2788. Alfa Kilo, Caladiano, azul 2771. Para 180, livre ali. Reduz para 180, Luciano 641, reparação para sequenciamento. Direita 245, terça para 2000 pés com 1015. Falha de comunicações, Rui Simbra. Magnética 120. 3245, a gente já informou a situação para Infraero, que ficou de mandar uma viatura e recolher os detritos, mas a gente vai reforçar aqui essa informação e essa observação. Muito obrigada. Sigam a posição prevista a 2 de Lima, 2771. Muito obrigado, e a visão com sinalização. Um 120 de Simbra. Obrigado, 2788, decolado aos 30, chama em controle no 208. Fala 20, décima 8, boa, azul, 2788. Bravo 5. Salvador, azul 2788, passando meu pé, saída Momo. Azul 2788, o controle está em contato com a Dar, suba sem restrições. Sim, a gente sabe, sem restrições, azul 2788. Autorizado, linha 2280. Piano 141, esquerda 220, de limite localizador. Velocidade 180 lá. Minha 315, Salvador. Oi, dona, desça para 4000, ajuste no 016. Para 09, da escuta do controle, ajuste o altímetro agora no 016. Acheiro 6320 e LS autorizado. Tenho 41 esquerda, 130 para o localizador, livre aliança, aguarde transferência. Então, 5 mil pés com ajuste 1-0-1-6, rompa. Agradecido, companheiro do... boa tarde, companheiro 2-2-3-1. Companheiro 2-2-3-1, Salvador, prazer falar, boa tarde. Desça para 8000, ajuste 1-0-1-6, Rui Duna para o ILS, tá vindo. Muitíssimo obrigado, 8000, Duna para o ILS, 0-2-2-3-1, descendo 2-4. 8000, pés. 8000. Não entendi? Positivo, senhor, está na chegada à área, princípio, é governado. Mike Juliette Romeu, um grande abraço, prazer falar. Luciano 6320, você aceitou o localizador? Afirmativo, Aeródromo Aguirre. Sim, reduz a check-train em torre 1-1-8-9-5. Aguarde, está livre. Está dando disparido, 6320. Entre Duna e o marcador externo, sem interferir com essa aproximação, cadê? 2788, direto Paulo Afonso. Direto Paulo Afonso, azul 2788. Telefone, boa tarde, boa noite 67, ponto de sinal, 0, ponto 1. Boa tarde, noite 67, mantenha o ponto de sinal. Mantenha o ponto de sinal, boa noite 67. Alfa Juliette, remoto no 3. Alfa Juliette, para remoto 1, 3, 6, 2, 3, 6. Aeronave, para sua informação, traço, posição 11 horas, afastado 7 milhas, rumo nordeste. Aeronave da TAM, passando 1,0 mil para 7 mil, informação para o rumo. Oceano 641, reduz a cheque trecho de torre 1,895, Oceano 641. O Oceano é 6141, meu chamado 2, Paulo. Boa tarde, continue a aproximação, aguarde o estalinho. Aguarde, 6141. O senhor está livrando 5 para 2 mil e o tráfego 9200 para 7 mil. Câmbio. O senhor no 63, 5 livre ali. Autorizado, 63, eu não fico obrigado. Rodando o outro Delta Fox, o Joe. Roger, Scott 2222, flying visual from City to Salvador, altimeter 1016, over. É o TAM 3805, com informação Lima, portão meia dúzia, para Guarulhos, pronto para cópia. Eu quero 5 autorizado Guarulhos, nível 340, peso 10, recola pistão no 0, primeira curva direita, da El, Leda, Motiva, controle de Salvador 1208, transponder 5561. Autorizado Guarulhos, nível 340, nível peso Luna 0, decola 1-0 com curva direita, da El, Leda e Motiva. Aciona 5561 e chama o controle, 120, pistão 8. 3805, tratamento correto, chame pronto. Camará pronta, 3205. 44, deixa para 5. Para 5 mil, tá 3, vamos mais 4. Entra no solo 38, direita, 121, décima 1, solo solo. 3-1-1, obrigado. Recepção é. Localizador? Afirma. Gente, chama a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9. Do 2231, desça para 4 mil. 4 mil, 2231. Na 6141, pode autorizar. Pista 90, vento 090 graus, 129, ajuste de altímetro 0095. Autorizado, CNR 6141. Amado, 4 milhas e meia à frente, 12 horas e a posição, voando duna em descida. Informação para o rumo do Norte. 3144, desça para 2000, livre ali. 2000, livre do S, PT, 144. Golfa Faredo 2230, para puxa sua neta. 2230, autorizado, chame táxi. Separamos o táxi 2230. Gente, reduza para 1970 nós após Itapeduna autorizado em LS. Câmbio. Roda 29, ouviu o controle? Posição. Ok, mantém a posição, né? Reduza para 170 nós, livre em LS. continua em aproximação à base de salida. Deixa a telemetria 295. Fechou, o Mike Juliette Romeu, até a próxima. Bom pouso. Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. 090 graus, 129. Ajuste de altímetro 1095. Por exemplo, pouso, pistola 0, internet 309. Do 2231, deparação para sequenciamento. Esquerda, proa 050, desça para 2000, limite localizador. Velocidade 200 nós. Velocidade 200 nós, a proa 050, descendo para 2000, passaria do 2231, limite ao lock. 3144, estabilizou? Estabilizado. Cheque o trem, torre 1895. Trabalho, uma torre. Boa. Boa. Salvador, boa tarde, o TEP 3144. TAM 3144, continua a aproximação, agora é pista livre. Agora é pista livre, estamos vendo a 2 milhas externas, TEP 3144. Decola, pista 17, primeira curva direita, corredor axé, controle Salvador, 120.8, transponder 0127. Tibetro 1015. Salvador Eco, Delta Fox, altitude de série 1015. Cadê o centro? 1967, decolagem autorizada, 190 graus, 129, ajuste de altímetro na 0. Quem é livre, decolagem para zona 0, 90. Para o TAC, POB de 68, 5 horas, Salvador, alterna. Lula de Abraço, confirme seu B. Lula de Abraço, salamento táxi torre, 1-1-8, 1-5. Passa ali 2-2-3-0, guarda 1-5. Passa ali 2-2-3-0, guarda 1-5. Passa ali 2-2-3-0, guarda 1-5. Passa ali 2-2-3-0, guarda 1-5. 0-5 agora de pushback. Guardando. Passaria do 2231 à direita para o 080 para o localizador livre LS agora de transferência. 080, livre LS, passaria 2231. Zero pouso, o T3144. Eu te parabenizo pelo trabalho, amigo. Boa noite, 67, decolada aos 45, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, controlado. 41, portão 7. Gente, foi informado pra ela. Curva direita agora, o voo 867. Poderia voar direto na prova de Arbor? Autorizado. Muito obrigado. Roma 29, interceptou o localizador? Sim, Roma 29. Ok, complete aproximação, checa 3 em torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Roma 29. Roma 29, boa tarde. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Galera, Roma 29. Olá, 1-1-8-9-5, que legal, 1-0-5. Tá, então, chama de 895, Salvador, por favor. Solo aos 4-6, muito grato pelo elogio. Livre à direita, chame Solo Salvador, 1-2-1, décima 1, tenha uma boa tarde, bom serviço. O Solo é 2-1? 1-2-1, décima 1. 1-2-1, muito obrigado, uma boa tarde. Minha Bravo, táxi autorizado, chame na papá para ingresso. 3-8-0-5, após o passarelo, pode iniciar o curso, Tereza? Afirmo, 3-8-0-5, coordene com a equipe de solo e chame táxi. Nossa, 3-1-4-4, Itaxi Alfa, chame táxi Juliette. Alfa, chamarei Juliette. Umba 29, cheque trem, pouso autorizado, pista 90, vento 90 graus, 129, ajuste de altímetro 0-1-5. 129, autorizado o pouso, tem baixado o travado. Chame a 315, ingresso Juliette, portão 03. Chame a 315, 3-1-5. 3-1, interceptou o localizador? Afirmativo, estabilizado. Complete aproximação, checa o trem, torre 1-1-8-9-5. 0-9-5, até. Boa tarde, passaredo 2231, continue em aproximação, aguarde pista livre, ajuste de altímetro 0-1-5. Afirmativo 7, aguarde atualização, passaredo 2231. Passaredo 2230, ponto de espera do 1-0, pronto, decola separado. Boa tarde, 2230 da passaredo, mantenha o ponto de espera. Boa tarde. Desça para 4.000, voe direto do Duna para o ILS. Direto do Duna para o ILS, para você, Papá Romeu Serra. Ok, Papá Romeu Serra do Loeco, para você. Ok, mantendo meu pé, chame 5 minutos de hora. 144, ingresso direto para Tomás. 144, boa. Boa. 29 no solo 51, livre à esquerda, pátio militar. Na minha escuta até o pátio militar. Pareda 2231, não pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 129. Liga, pouso 10, passarela 2231. 129, frequência livre estacionada. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Mantenha a posição, Zulu, Índia Brava. Zulu 41, meia desça para 2000 pés, voa sobre água, descida sem restrições, autorizando a aproximação em LS. Os 230 autorizado a linhar e manter o chão. A linha é 2230, para saber. Seu controle, meu cordial, desça para 8000, ajuste chama 015, chegada a base. Descendo para 8000 na chegada a 1, posso. Tem alguma restrição de passar o agulha em cima do 220? Sem restrições. Prato com o 220. No solo 54 direito, no 21 no solo. 21 passarei 22, 3. Papa Romeu, Zulu Índia Bravo, ingresso corredor, achei meu pé, chame o controle, 20, 18, foi ingresso. Zulu Índia Bravo, 208, muito grato, uma ótima tarde. Passarei 2230, decolagem autorizada, uma centena com 29, o ajuste de altímetro 0,97. Decolagem autorizada, 2230, passarei. Pode ser a 9-0, pronto, tá 3805. Boa tarde, está 3805, autorizado alinhar e mantém o chão 0. Boa tarde, ali mantém 9-0, está 3805. Salvação 0427. 0427, no transporte, Zulu Índia Brava. Boa tarde. O 2008 8 ao controle, voo e mar e chegada a mar. Ajuste ao 015, desça para 5000. Boa tarde, Ronaldo. Chegada a mar e front de mar, 150, agora 008. 5000 pés. 5000 com 1015, agora 008. Papai Romeu, Zulê de Abrão, você vai manter a altitude de 1000 pés até o destino? Afirmo. Na verdade, é só com o farol da barra, que autorizado, depois eu seja para 2000 pés. Tá, ok. Então você vai manter 1000 pés até o farol da barra e depois 2000. Eu preciso do estimado para pouso. O Juninho já está estimando o pouso, o Juninho 721, não sei. Ok, vamos ao 721. Chame no farol da barra. É bom, está no farol da barra. Corre minha torre, ano 895. Primeiro controle, contato, radar, suba sem restrições. Qual a razão de subida que você vai manter? É, transporte de fêmur? Ok, táxi autorizado, chame para ingresso. A princípio, eu acredito que mantenha essa razão de subida até o nível 050, confere. Afirmativo. Controle está ciente. Suba sem restrições. É, restrição sobe, passa a letra. Conda 22, desça sem restrições para 4000. Para 4000 sem restrições, Conda 22. Conda 2008, velocidade. Azure Alpha Fly, rota 2008, velocidade. Está com 2809, 2008. Sim, você dúvida para 250. 2509 para 2008. Com Delta Fox, report test em Paripi. Qual o número de Paripi? Azul 4196, passa 5800 para 2000 a 13 milhas para a dona, já com ILS autorizada. Gente, 9 metros, 05, decolagem autorizada, pista 0, 120 graus, 159. Autorizada, decolagem, dona 0, 103, Gustavo, 3A, 370, pelo 010, decola, pista 10, primeira pelo esquerda, puca, transição, normal, controlação 0201, transponder, 5013. Poderia, cadê o transponder, tá com bastante ruído, 5013. Autorizado, nível 370 para Natão, via pelo 010, decola na puca, de par. Transponder 5013, controle 1208, pro gol 1257. 25, eu tô dizendo qual é, só pra falar, localidade Natal, mas é Serra Bravo, Serra Golfo. Chama em pronto, puxa. Obrigado, boa, eleva o passarinho do 223. Roger, Papatão, o Eco Delta, Fox. 0-8. 208-3-205. Aguarde para subir até 2000. Subir para 2000, Alfa Romeo? É 2000, 22. A pista 97, vento no 00 graus, 129. Salvador, boa tarde, Azul 27, 14, centro da Maica. 14, agora de cópia. Aguardando o cópia, deixa eu cópia, sai do presente. 3805, nível, confirma nível? É o 340, houve alguma modificação? Não, negativo, nível 340, nível de cruzeiro, tá 3805. Tá passando o Echo Delta Fox, Kentec, the control tower, frequency 11895, and request landing instructions, over. 3295, thank you, sir. Alinhando para pouso, tá visão. Azul 4196, aguarde transferência. O mesmo ajuste ao time do 1015. Mostrar através da irmã Web da Alfa Fox. Azul 2794. É Momo? Momo, obrigado. Rolou 886, seu controle. Vamos encurtar a trajetória. 20, décima 8, até o regresso, Malou. 208 vai chamar o controle, corredor acerto o país, Eco Zona Velha. Esse controlador é o melhor do mundo, cara. Azul 4196, 3 pisos para o externo, localizador e aproximação, cheque o trem torre 1985, Azul 4196. Gente, eu transfero 1895, obrigado, excelente trabalho. Ponto 22, livre LE. Para sua informação, aeronave de pequeno porte, na posição de uma hora afastada de 6 milhas, rumo oeste, é um helicóptero mantendo mil pés, apenas para informação do quadro. Ativo, paciente, aguardando a autorização lá do seu Zafoca. Salvador, Azul 4196, sinal de estabilidade. Azul 4196, boa tarde. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste de altímetro 9095. Aguardo a autorização de pouso 4196. Pouso Delta Fox autorizado? Agora sim, pouso autorizado, pista 90, vento 900 graus, 2 nós, ajuste de altímetro 9095. Abatendo Eco Delta Fox. Cadê o pouso 97, Eco Delta Fox? Prata, planejamento táxi torre, 1185. Até 3.500 pés. Acender pro 035, Eco Zona Velha, 3.500 pés. Azul 2.4. Azul 2.7.4, barreira autorizado, 1.60, direto, decola pista 1.0, primeira curva esquerda, saída Momo, controle Salvador, 1.20, décima 8, transponder, 5.0.2.0. Pista 1.0, vento 1.00 graus, 1.29, ajuste de altímetro 1.0.95. Pouso autorizado, 4.1.6. Azul 2794. Azul 2794, cruzamento correto, time pronto. Vamos lá, pronto, 2794. Direto conquista. Direto conquista, 2230, passa lento. Conda 22, reduza para a velocidade de aproximação entre tu e cheque pré-pouso. Reduzindo, conda 22. Você pode prosseguir direto para o destino. Mas sim, senhor, vai pegar para o aqui, a 250. Então, 22, interceptou o localizador? Afirmo, 22. Tia, checa o trem torre 1895. 1895, quanto? Do, boa tarde, Condor, 22. Lomba 22, confirmando? O Condor 22, passou Duna, tá com trem baixado e travado. Condor 22, continua em aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Condor. Zero 08, direita, proa 080 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. 080, livre LS, 2008. Pode descer a 2000? 2000 pés, já autorizado. Livre 2000. Azul 4196 no solo 06, direito 121, décimo 1 no solo Salvador. 121, décimo 1 no solo Salvador, obrigado, contra mais. Eco do Bruno Vera. Colo 735, se acha. S, portão 01. Alfa, Júlio de S, portão 01. Ajuste de altímetro 1095. Autorizado pouso, Cono 22. O trono e o Zuleco. Serra Zuleco. Go, 1256, and under for request, pushback and touchdown. 1256, stand by for pushback. Bye. Cover 008, localizador, distância 7 milhas fora externo. À esquerda, afastado 4 milhas, helicóptero a 500 pés, que não irá interferir com essa aproximação. Informação para o Gol 2008. 5208. Tamp 3805, chega a Recife 1251. 1251, Tamp 3805. Tamp 008, chega a torre 11895. 295. Serra Zuleco, chame a torre, 11895. 11895, muito obrigado, comando, parabéns pelo trabalho. Um abraço. São de pouso. 1200. O meu Serra Zuleco, chame na final para Irmã. O vento 120 graus, 129. Agora na final de Irmã, obrigado pela participação, Zuleco. Primeira curva direita, da El Coral, controle Salvador 208, transponder 5506. Prima Fox saída da El, transição Coral. Procedimento correto, bate 5 da vez? Sim, pelo menos está aqui, estou em 1895. Bora 256, pushback autorizado, chame táxi. Serra o controle, aciona a identificação, voe duna, desça para 3.000 sem restrições, com um ajuste no 095, prossiga. Direita, reporte novamente na delta para o cruzamento da pista. Direita, reportar na delta, cruzamento, conta. É como a Serra, contato radar estabelecido, reitero, 3.000 pés, direto duna. Autorizado, pista 10, vento 120 graus, 129. Ajuste de altímetro 10, 95. Livre pouso 10, 2008. Cruzamento, Condor. Mantenha a posição, Condor 2-2. Mantenha o 2-2. Recife 2230, Salvador. Ah, 2230. Recife 1288. 1288, chama. Parabéns, aqui tem café do bolo. Um grande abraço. Cris está pronto para o ingresso, não é isso? 1015, comandante está em mal, vento no 00 graus, 129, ajuste de altímetro no 09. Chame no solo controlado, se é azul. Vamos lá. Cinto, é desconfortável a descida? Para ingresso. Comando 22, autorizado o cruzamento da pista 9022. Autorizado cruzamento 22. E LS autorizado também. Agora 2000 e LS autorizado, bom, 85. No solo zona 3, direito 121, décima 1, solo solo. Direito zona 1, obrigado. Salvador Tower, do décima 1, go 1256, holding point runway 108 for departure. Go 1256, clear line up and wait, runway 10. Clear line up and wait, runway 10, go 1256. 008, Alfa Juliette 62. Alfa Juliette 62, go 2. Squeeze, decolagem autorizada, pista 97, vento 100 graus, 129. Solo 14, Sierra Azul Eco, boa tarde. Voo 1164, velocidade. Voo 3009. Voo 250. 250, número 10. Corrigindo o número 64. Fox autorizado, ingresso 97, reporte aliado e pronto, cabeceiro 97. Go 1256, clear for departure, runway 10, in the 100 degrees, 129. Romeo, November, Swiss, decolado 15, ingresso corredor X, chame controle, frequência 120, décima 8, vou voltar ao regresso. Corredor X, chama o controle 120, décima 8, November, Swiss. Santos, um Alzaba, voo e visual na proa 255, câmbio. Condor 22, São José, pronto, copy. Condor 22, autorizado São José, nível 360, perigo 10, decola, pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótico, controle Salvador 208, transponder 5043. O IFC está no corredor Axel, mantendo 900 pés. O 7, novembro, acho que hoje. Condor 22, saída da El, Leda, Mótiva. 1-1-8-9-5. 18-5, obrigado aí, excelente trabalho. Abraço. Salvador Departure, good afternoon, go 1256 Airborne. 1256, go, control, ready, can take for super clear. 1FD, go 1256. 885 estabilizado, 1,5 marcador externo. Gol no 885, pouso autorizado, pista no 0, vento no 00 graus, 129. Livre pouso na 10, gol no 885. Só confirmando 10 com 12? Afirmo, ajuste 10 no 5. 10 no 5, grato. Uma 22, autorizado Natal, nível 110, Golf 677, recola pista 10, primeira curva esquerda, saída Conde, controle Salvador 1208, transponda 5565. Zona 4000, câmbio. Direto Zona 4000, número 14. Rosco Vitor, desça para 6.000, ajuste no 095, ainda na chegada a mar, 250 mais na velocidade. 6.000, falando para o estacionamento, azul 2714. Azul 714, autorizado, seu impacto. 2714, azul 2714. 5-6, request final, whenever possible, fly direct to Zipar. Just a moment, please. Thank you, holding. O controle, desça para o nível 100, câmbio. Zero acionamento, rumba 29, chame pronto para o táxi. Lima, Lima Falso, decolagem autorizada, pista 97, vento no 00 graus, 149, ajuste de altímetro no 095. Go 1256, control. 256, correto. Fly direct to Ivizik, India Vitor, India Serra, India Kilo, campo. Direct to Ivizik, go 1256, thank you. Foi o controle, Salvador?